DJ Alex da Pedreira, levando você ao mundo da recordação. Aqui no Cobra Som Saudade. Olha mais uma assim pra recordar, remanso. Só começando, só começando. Vamos lá. Às vezes fico pensando e não consigo entender por que o amor que é tão lindo nos faz às vezes sofrer. Existem coisas que a gente nem mesmo sabe explicar. Se o amor é tudo na vida, por que sofrer por amar? Olha o Peck e a Fátima. Aniversário das Mulheres Independentes hoje e também na comitiva VIP. Eu vivo sempre a lembrar. Oi? O nosso primeiro beijo. Quanta saudade me dá. Amigo Mauro e a Marta, o casal MM. As andorinhas voam, azul e verão está chegando. E eu a esperar por ela, contando os dias que vão passando. Chuvisco da Pedreira, bora começar os trabalhos, meu irmão. O parceiro DJ Juan aí, o Patrício, toda a família Big Som, um abraço, viu? O parceiro Falcão, DJ Falcão. O nosso amor foi tão lindo, eu vivo sempre a lembrar. O nosso primeiro beijo, quanta saudade me dá. As andorinhas voam, mas o verão está chegando. Eu a esperar por ela, contando os dias que vão passando. Tava as andorinhas, ela um dia irá voltar. Cheia de pedra e espinho, ó minha estrela da guia, ilumine o meu caminho. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. E a saudade do remanso começando na manhã hoje. Estão das equipes. Abração, Big Sonho e o Davi. Está começando, vamos lá. Estrelinha do infinito que vive no céu a brilhar. A paz e um grande amor. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz. Será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois?

e com outro estás, eu te perdi. Chão caqueado! Nosso guerreiro já invadindo o remanso. Nosso guerreiro do Cobração Saudade. Chega no apoio. Vamos lá, guerreiros! Que vais voltar, eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais, meu lindo amor, volte meu amor pra mim. O Mauro e a Marta, o casal MM. Agora, gente, um abraço do Alex da Pedreira, viu? Bora, remanso, bora recordar. Agora, hein? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Só remoção, mega do clima. Hoje, festão das equipes. É, e hoje reunindo aí o Cobração Saudade, o som do Dark e o Big Som. Tá começando! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau. Falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Minha filha. Gostei, gostou. E aí? Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Que o talento faz a diferença. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque

Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se abraça um carinho aí, a equipe das trepadeiras. Bom, pelo amor de Deus. Não se intimide, se abra, é seu direito. Opa! A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. Você está curtindo o melhor show de saudade do Pará. Aqui no Cobra Som Saudade. Pode esquentar, remanso. Opa! Segura. Gabriela aí na companhia, meu amigo Dona Luciana, a Suzy, e aí Bibi? Vamos lá! O Eduardo taxista e o Clash. Clash Lee! Charlie! Bahia. Bora, remanso. Chuvisco da Pedreira com a gente também tá de boa. Olha, Chuvisco. Você está curtindo o melhor show de saudade do Pará. Aqui no Cobra Som Saudade. Que vou fazer? E depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Só pode bem lá, cara, vamos lá. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Amigo Mauro e Amarto, casal MM, tá com a gente, obrigado, Mauro. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar, problema sem solução, tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Aí já tem meu parceiro Top de Milson, vai comandar o Davison, aí Top. Eduardo taxista na companhia do meu amigo Charles da Clashley, tá com a gente, obrigado, viu? Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Minha amiga Lúcia e a esposa do meu parceiro Eduardo, tá com a gente também, obrigado, viu? Olá, Lúcia! São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar, problema sem solução, tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração.

e ainda existe em você. Aí, Polônia, fazer um balde aqui do lado da nave do Cobra Som, do seu Queiroz, viu? E a vida que recomece a viver. E aí? Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. Mais uma paideca no Cobra, meu irmão. Pensa com uma música, cara. Que rocha. Detona aqui no Cobra só. Me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Saudade. Só sei, só sei. Que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente não me vê um pouquinho assim. E aí? Sua origem do Oriente não vê que eu estou afim. Uma ideia, cara. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. E aí, Nisse? Nisse, Nisse, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Aí, top! Só mais uma, viu? Isso é o Pai Dego, meu irmão. Detona aqui no Cobra Som Saudade hoje. Com a festão das equipes. Cobra Som, o Tafio Big. Bora lá. Seu olhar tão diferente não me vê. Assim, como é que é? Sua origem do Oriente não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisse, Nisse, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Que te queria ao menos uma vez. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Cê sabe que não é amada, que alguma coisa está errada, e que a sua estrada da vida só leva a mim. Pois é, chega o Daf, só aí, top. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. Ai, Alex da Pedreira! Faça o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco com esse tormento.